52685, obrigado. Controle, boa noite, é o 9551, decolado na Dial. 9551, esse é o controle Salvador, está sob contato radar, sinal 340, após 2000 pés, direto Leda, após Leda, Mótima. Sobe 340, após 2000, direto Leda e Mótima, 9551. 974, pessoal, não ouvi. Negativo. Aí recebo o senhor na proa 125. A proa ideal para a dura seria 170. Fazendo a correção. Proa fresador curva direita na 155. Oxi, 155. 3805, ponto de espera da 10, pronto. 38-15, livre decolagem, 10, venta 150 graus, 62 é nóis. Livre decolagem, da 10, tá 3-8-15. Large acceptance, 1019, report status, X-ray, azul, 7-7-9-8. Terminal 10, ou Rio 5974. Decolada 09, chama o controle 120 decimal 8. Obrigado, uma boa noite. Ano 0, Rio 5974. Rio 5974, chama o torre 11895. 1295, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite. Na 3815, decolou na DAEL. Site 3815, contato radar, saída da EL, subo 340. Sobe ao 340, TAN 3815, autoriza pro de Leda. Autorizado direto Leda, 3815. Direto Leda, TAN 3815. Terra 9551, chame Centro Recife em 1251, na alterna 3325. 251, 3325, grato 9551. Venue Inside, Azul 4298, clear for left, Tempest Tower, 18895. 18895, 4 no solo, 10, taxa direita, chama 121, decimal 1 no solo. Quilo 43, que eu tenho que ser na sala no pátio. Quilo 43, eu vou dar o... Perdão. 3815, chame agora o centro Recife em 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Gente, tá 3815, obrigado, uma boa noite, até a volta. Dois, nove, oito, nos solos, polo quatro, táxi à direita, azul, fortune na meio, on the ground at 1-4, call now 1-1, this 1-1. 1-1, this 1-1, good eye. Informação alfa. 17 minutos, boa noite, tá para sair da... onde eu guardo no copo? Onde eu guardo no copo? Salvador the ground, good evening, azul, 4298, vacation, okay, copo. Mas o Fortuna Nier está para o Texas Alpha Juliet Gate 01. Alpha Juliet Gate 01, Fortuna Nier. Alfa Azul 4235, via chegada bom, e desce para 4000 pés, ajuste 1019. Salvador, boa noite, João 246. Com 246, chegada bom, desça para o 050. 050 na bomba, parceiro. É certo. Possibilidade de mudar para o 130. Sim, 130, tá autorizado. Não tem nenhum racha da Fala pelo 8712. Opa, muito obrigado. Então, autorizado 130, Aracaju, pela vestimenta 77, eu coloco da 130, onde ela está saindo com o 25. O transmodelo 0260, controle saída 1935. É, controle 120.8, reporta a puxa, viu? Ok, 208, eu vou para o feedback, funcionamento 2712. Chegada 313, protocolo. Ó, funcionamento 213. Funcionamento 313, Guarulhos, autorizado, via Pesulo 10. Nível de voo 360, saída da El, transição módica, curva direita. Transponda 5042. Obrigado, Guarulhos, Pesulo 10, via Pesulo 10, módica. Sim, recorta, puxa. Recorta, oi. Azul 4235, seção para 2000 pés, ajuste 1019, reporte localizador, liga LR 310. 2019, reportando o localizador, pista 10, Azul 2710 para pushback, acionamento, parte 3. 712 autorizado, push, porta. Quem sente a batalha para o táxi do Azul 2710? Polo Salvador, Azul 2712, acionado para o táxi. Estamos com 59 a bordo, 2 horas e 50, Salvador Alterna. 2712, autorizado táxi via Índia, ponte para Dono 0, torre 198, espanhol 95, legal 9019. Ok, via Índia, ponte de espera 1895, 1019, o ajuste, Azul 2712. Azul 4235, Líder LF, chama a torre 118, decimal 95. Obrigado, daqui a pouco. Controle Salvador, muito boa noite. 3305 da TAM, temos a Alfa, cruzando 200 para 190. O 50 graus, 59. Nível 050. 050, na Mare 3305. Controle Gol 246, autorizado o procedimento? Autorizado 246 da Gol, desça para 2, eu peço, ajuste 1019, reporte no localizador. Pois é, Recife, Salvador Azul 2782, está mantendo o 970. Azul 2782, boa noite. Pro de Mari, para chegar na Mari, reporte na ilha de descida. Gente, autorizado rumo de Mari, para chegar da Mari 2782, chamar a descida. Oi, Salvador, muito boa noite, o Azul 2712, estamos com a espera da 10, pronto. Salvador, boa noite, Azul, para 102, passou 280 para 160, frente da Alfa. Boa noite, Rio 5972, chegada bom, e desça para 4 mil pés, ajuste do altímetro 019. Bom, seu autorizado 4.000, 0.09, 0.09. Para descida, Azul 2782. Azul 2782, desça para o nível 080. 080, Azul 2782. 235, no solo, as 35, táxi à direita, chama 21, desce 1 no solo. 21, no solo. Boa noite, 5235, lembra na Fox. 5235, Alfa Juliette, ponto 09. Alfa Juliette, 09. Decolar, pistão 0, vem um turno 50 graus, 5 lines. Iniciando, Azul 2712. 313 autorizado, puxa, boa tarde. Feito 95. Obrigado, boa noite. Dois sete oito dois, solicita a Duna da presente. 2782, inicialmente vou na Prode ITAP. Inicialmente ITAP 2782, grato. Muito boa noite, tio Bom 246. Se não, baixou, travou a missão. 246, livre pouso, pistão zero, Venturno 50 graus, 5 nós. Livre pouso, 46. 127, 12, decola os 37, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, seu bom trabalho. Controle de Salvador, muito boa noite, o azul 2712, decolar sua escuta. Boa noite, azul 2712, contato radar, saída da Conde, suba nível 130. Bona 30, saída Conde, autorizaria a Conde da presente? Autorizado, direto Conde 2712. Direto Conde, o azul 2712. 3305, via Mari, desça para 2 no pé, ajuste 1019, reporte localizador, pista 10. Ok, 1019-2000, vai reportar um localizador da 10, o 3305. Azul 2782, desça para o nível 050. Número 50, azul 2782, 50. Leonero. Ok. Adriano, Zé. Volo 246, solo 40, taxa direita, chama 219, correção 21, decimal 1, pessoal. 21, 1, boa. Volo 246. Azul 2782, desça para 3000 pés, ajuste 1019. Meu pai, 2782. 4980, com informação alta, solicito o número 330, Brasil 4980, autorizado Recife 350, VP017, saída da PUC, transição Caju, curva esquerda, após decolagem, transponder 5046. Autorizado nível 350 para Recife, saída PUC, Caju, Abezulu 17. Estabilizado ILS Azul 2782. Azul 2782, ILS, chame torre 11895. 1895, Azul 2782, bom dia, obrigado. Boa noite, Gol 1970, via chegada Mari, desça para 4000 pés, ajuste 1019. Via chegada Mari, desça para 4000 pés, 2019, Gol 1970. Quatro. 3305, solo 48, taxa direita, chama 21 decimal 1 o solo. 21, boa. 2 Salvador Azul 2782, estabilizado, final, trem marcha. 305, livrou. 3305, boa. Alfa, Juliette, botão 05. Alfa Juliette pro 5, 3305. Rio 5972 estabilizado no ILS, ele está. Rio 5972, livre, ele é, chame torre 11895. 11895, Rio 5972. Salvador, boa noite. Rio 5972 estabilizado no ILS, lista. Rio 5972, continue a aproximação, guarde autorização de pouso, ajuste no 09. Guardando autorização para pouso, Rio 5972. O Azul 27, Fono 2. Procedura 2712, Azul. Por gentileza, estamos atingindo até 130, 22 milhas de conta. Você podia coordenar com Aracaju, Alfa Romeo 363, por gentileza? Faz instante. A sua escuta. Do pouso, pistão 0, vento 150 graus, 59. Autorizado, pouso, pistão 0, Rio 5972. Azul 2712, está presente direto ao Alfa Romeo 363. Direto ao Alfa Romeo 363, Azul 2712, obrigado. 313, autorizado, né, manter 1-0. Quatro litros da restrição de altitude, TAP, pista para 2.000 pés, ajuste 109, reporte localizador, pista dessa. Restrição do sendo 2.000, 0-1-9-6-6-2-2-4. Aí o 5.9-102-5.4, táxi direito, 1-2-1, décima 1 no som. Direito, 2-1, normalmente. No 970, via Mares, desça para 2.000 pés, ajuste 1019, reporte localizador da pista dessa. Antena Cisco. Isso, Alfa 2, boa noite, Alfa, Kilo Pato 3. Alfa, Kilo Pato 3, no 970. Xané 6313, autorizado decolar, pistão 0, vento 150 graus, 629. Utilizado em LS, gol 1170. Gol 1170, livre LS, chame torre 118, decimal 95. 1895. 2712, 67 milhas nordeste, Salvador. Serviço radar terminado, chame Aracaju em 1203. Xané 313, decola 5.000, controle 120, decimal 8. 308, Xané 313, boa. Oi, Salvador, boa noite, gol 1170, estabilizado ILS. Controle Salvador, Xané 6313. Xané 6313, bom dia, contato radar, cedo da EL, suba 390. Da EL 360, bom dia, Xané 6313. Estabilizando o localizador, o 624, Era 6224, Líder Leste, chama torre 1895. Ele vai chamar 1895, obrigado, até daqui a pouco. Salvador, boa noite, ao Chanel, 6224, estabilizando o VLS. O Chanel 6624, continua a aproximação, vai atualização em pouso. Aguardando, meu 1170 no solo, 00, 01 no 00, táxi à direita, chamando 21 desse 1 no solo. 121, 1 no gol, 1110, 1170. Paulo, Salvador, boa noite, gol 1170, livrar 50. Gol 1170, boa noite, Alfa Juliette, ponto 1-0. Alfa Juliette para 1-0, gol 1170. Autoriza pro Animote, vá pro 6313. É 6313. Mantenha a saída, chame agora ao centro Recife, 1251, alterna 3325, solicite direto ao centro, bom voo. 251-3325, mantém a rota, boa noite. Saulo, Salvador Azul 4980, pronto para o táxi, 3 horas e 40 minutos de autonomia, 103 a bordo, alterna Maceió. Autorizado, táxi 4980 via Índia, pode parar dando 02, 198, espanhol 95, negão 0019. 0019, direita Índia, ponto 0, torre 118,95. Azul 4980. Estabilizado, gol 1970. Gol 970, líder, chame torre 118, decimal 95. 1185, 970. Boa noite, gol 970, estabilizado, IRS, cabeceira no zero. Gol 970, continua, aproximação, vai atualização em pouso. Guardando.